Vamos começar? Bom, na verdade, a última aula, no ano passado, ela já dá uma, vamos dizer, uma porta de entrada, já dá uma indicação sobre o que é o cristianismo. Então, se vocês lembrarem, para os que estavam presentes na aula sobre o judaísmo consistia no quê? O judaísmo consistia numa série de meios para preservar uma amizade com Deus. Não é isso? Certo. Mas o que é o judaísmo? Um conjunto de leis, ritos, textos que existem para preservar uma amizade, originariamente a amizade de um homem, depois de uma família e depois de um povo com Deus. Agora, é inevitável que no decorrer dos séculos alguns judeus perdessem essa relação de amizade. Não é isso? Quer dizer, essa relação de amizade tinha certas regras. Para que o sujeito pudesse estar diante de Deus, para que o judeu pudesse estar diante de Deus como um amigo, ele tinha que sacrificar uma série de coisas na vida dele. Assim como para estar diante de qualquer amigo, você tem que sacrificar alguma coisa por aquele amigo. Não é isso? Então é inevitável que no decorrer dos séculos se acumulassem junto às normas que determinam as regras, vamos dizer, as regras daquela amizade, se acumulassem uma série de costumes sociais que indicavam, davam um índice da sua amizade. Isso quer dizer o quê? A qualquer religião, e isso aconteceu claramente no judaísmo, se acrescentam às normas intrínsecas da religião os costumes de geração em geração. Isso quer dizer que qualquer religião e qualquer instituição humana, no decorrer das gerações, dos séculos, tende a um número crescente de determinações. Não é isso? Também é inevitável que essas determinações se tornem mais e mais exteriores no decorrer das gerações. Vamos fazer um paralelo com as relações humanas numa única geração, para um único sujeito. Então, quando você está estabelecendo amizade com uma pessoa, você tem que olhar o caráter daquela pessoa, a personalidade, do que ela gosta, do que ela não gosta. E você tem que reagir de maneira mais ou menos espontânea àquele modo de ser daquela pessoa, de modo que forma uma relação de simpatia. Não é isso? No decorrer do tempo, o que acontece? Você tem na sua mente padrões de comportamento, marcado na sua mente padrões de comportamento daquela pessoa. Não é isso? E você já sabe, você tem certas maneiras regulares de agir que você sabe. Não, se eu fizer isso aqui, esse sujeito gosta. Se eu fizer aquilo, ele não gosta. Não é isso? Então vamos dizer que aquela relação, como que num certo nível, ela se automatiza. Não é isso? Quer dizer, você já tem meios quase que mecânicos de relacionar-se com aquela pessoa. Não é assim? É claro que por dentro, o núcleo por trás desses meios mais ou menos mecânicos pode ainda estar bastante vivo. Quer dizer, os sentimentos e a relação íntima que você tem com a pessoa pode ser a mesma. Mas na prática você tem meios exteriores mais ou menos automáticos de se comportar. Não é isso? Existem certas formalidades estabelecidas entre você e aquele amigo. Não é isso? Então, por exemplo, pode ser assim: quando você quer comunicar uma boa notícia para aquele amigo, você convidou ele para o restaurante tal. E aí, no ano seguinte, por acaso, ele te chamou no mesmo restaurante e vocês passam a celebrar aquela data naquele restaurante. Não é isso? O que acontece? Este costume de celebrar aquela data naquele restaurante é um meio automático de manutenção da relação. Quer dizer, todo ano, pelo menos uma vez, vocês vão se encontrar e conversar. Não é isso? Isso quer dizer que, opa, você tem uma, ou vamos dizer, uma preocupação a menos com relação à manutenção daquela relação. Porque você já tem algum meio de manutenção. Tá claro que isso acontece com todas as relações humanas? Quer dizer, você cria meios automáticos de manter as relações. Senão as relações desaparecem. Se elas ficarem sempre, para sempre, no decorrer de anos, na espontaneidade inicial, elas simplesmente desaparecem. Você simplesmente perde o contato com aqueles amigos. Não é assim? Por outro lado, esses meios automáticos não são suficientes para manter uma real amizade. Eles são apenas portas. Não é isso? Quer dizer, pode acontecer de uma hora vocês dois estão se encontrando lá todo ano e você nem sabe mais quem é aquele sujeito não, é mais, não sabe mais quem é você, vocês mudaram tanto e vocês estão fazendo um negócio só no automático. Um dia o sujeito fala uma coisa e você, caramba, você é você mesmo? Hã? E aquela amizade acaba. Não é isso? Quer dizer que esses meios automáticos, eles não servem, não são suficientes por si para preservar uma amizade. Mas eles são meios ou instrumentos para a preservação de uma amizade. Tá claro isso aí? Até num casamento é assim. Depois de 2 ou 3 anos casado, você já sabe, por exemplo, quais são as ocasiões em que você pode falar coisas para sua esposa. E quais são as ocasiões em que ela fala coisas para você. Não tem isso? Não tem as ocasiões cotidianas. Esse é o momento de falar se tem algum problema. Esse é o momento de falar se tem alguma boa notícia. Não é assim? Isso vale para toda e qualquer relação humana. É necessário criar meios para facilitar a relação. Por quê? Porque o impulso inicial de amizade, ou de atração, ou de simpatia, ou de amor, não consegue se manter de modo vital durante muito tempo. Porque esse impulso inicial demanda energia física, corpórea, ele exige algo do seu corpo. Os sentimentos que você tem em relação às pessoas desgastam o seu corpo. Eles tiram o combustível não da sua alma, mas do seu corpo. Tá claro isso aí? É, por exemplo, você não consegue ficar com raiva muito tempo. Se você ficar muito tempo com raiva, você vai querer dormir, porque você vai ficar cansado. A alegria é a mesma coisa. E todos os sentimentos. Tá claro isso aí? Então é inevitável que qualquer relação humana que dure tempo suficiente tem que diminuir esse impulso emocional. Tem que acalmar esse impulso emocional. Senão você morre. E você tem que substituir. Esse impulso servia como um meio de estabelecimento da relação. Então você tem que substituir esse meio, porque sabe, esse meio vai acabar. Então o início de uma relação humana é sempre como um sujeito que ganhou na loteria. Ele ganhou lá um monte de dinheiro. Naquele momento ele não tem que pensar em dinheiro. A entrada, a grande entrada de dinheiro, súbita e grande entrada de dinheiro, tira da cabeça dele todas as preocupações com dinheiro. Mas daqui a pouco ele vai ter que voltar a pensar em dinheiro, porque senão ele vai perder aquele. Pois é, as relações humanas é a mesma coisa. As emoções iniciais são como uma entrada de capital. Agora não tem preocupação, mas aquilo vai acabar ou vai diminuir e intensidade. Não é isso? E aí você tem que o quê? Estabelecer meios para comunicar-se com aquela outra pessoa. Meios para se encontrar regularmente com ela, ou meios para, quando se encontra, você poder falar sobre certos assuntos ou sobre outros assuntos, e assim por diante. Se vocês observarem, a história das suas relações com outras pessoas, ela é uma história da criação de meios de comunicação. Não é isso? Para quê? Para que quando o impulso inicial diminuiu, a relação continue. Tá claro isso aí? Agora, todas as relações também prolongadas por um tempo suficiente, essa é uma outra característica, tendem a se tornar finalmente relações de amor ou de ódio. Veja, a gente está usando a palavra amor aqui num sentido bastante amplo. Amor aqui inclui o amor de um amigo para o outro, ou de um pai para um filho. Por quê? Porque, veja bem, no início de uma relação qualquer, a ênfase da sua mente está justamente nos sentimentos ou emoções que aquela outra pessoa causa em você. Veja bem, esses sentimentos e emoções podem não ser de natureza sensual, sexual, pode ser até só de admiração. Nossa, que sujeito impressionante esse cara é. Mas isso é um estado emocional. Quer dizer, a mente logo se desvia do objeto que é a outra pessoa para este objeto que é a reação emocional. Quando passa o tempo e a relação continua, a ênfase vai ficar cada vez mais no outro sujeito como ele realmente é, na outra pessoa como ela realmente é. Então você tende a, usando aqueles meios de manutenção da relação, ir descobrindo cada vez mais como o outro é. Tá claro isso aí? Pois é, a mesma coisa que acontece. Então agora vamos voltar ao nosso tema. A mesma coisa que acontece numa relação entre uma pessoa, um ser humano e outro, numa vida, acontece no decorrer das gerações. Entendeu? Com uma tradição. Então o que acontece? O judaísmo, ele começa justamente como uma amizade pessoal, e carregada de emoção entre um homem e Deus. Esse homem já estabelece alguns meios de manutenção da relação, e a geração seguinte mais alguns, e assim por diante. Passam-se os séculos, você tem acumulados centenas de costumes que servem para manter aquela relação. Chega um momento em que esse conjunto de costumes pode ser inabarcável por esse ou aquele indivíduo. Tá claro isso aí? Isso aí é que nem, por exemplo, a ciência escolástica. A ciência escolástica uma hora cresceu tanto que não dava para um sujeito só saber. Aí o sujeito que estudava escolástica, ele passou a perder a visão do conjunto. Ou como o sujeito que estuda ciência hoje. Em qualquer ciência hoje, o desenvolvimento dos diversos ramos dela é tão grande. Então, em qualquer ciência, biologia, física, química, que é impossível um sujeito ter uma visão de conjunto do que é aquela ciência. Não é assim? Só que o que acontece, certo? Como a tradição judaica era um meio de manter uma relação de amizade, se o sujeito perde a visão de conjunto, ele perde essa relação de amizade. Entendeu? Do mesmo jeito que se você olhar só os meios automáticos de manutenção de uma relação e esquecer o objeto com o qual você está se relacionando, você perde a relação. Não é isso? Então você preserva todas as regrinhas do relacionamento, mas você não vê quem é que está do outro lado do relacionamento. Acabou o relacionamento. deixou de existir. Então chega um momento, acontece para, né, é possível acontecer para os judeus, para muitos judeus, isso aí, certo? O sujeito está lá preservando aquelas regras, mas ele não sabe mais com quem ele está se relacionando. Ele perde de vista o Deus que era o amigo de Abraão. Mas ele conhece o bastante daquele Deus para saber que não foi o Deus de Abraão que o abandonou. Não é isso? Então ele é, certo? Esse sujeito é, em primeiro lugar, é esse sujeito que é a ovelha desgarrada de que o Cristo fala. Lembra quando ele fala? Eu vim para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Tá claro isso aí? Num outro sentido, mais amplo, você sente, num sentido mais universal, se pegar, você pode também entender simbolicamente essas palavras do Cristo. E significa o quê? Eu venho apenas para os seres humanos que o quê? Se desgarraram das suas tradições espirituais. Eu venho para quem já se perdeu. São Paulo interpreta imediatamente nesse sentido. Pode ele ler lá, o que ele fala: vim para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ele não pensa, veio só para os judeus que se perderam. Ele pensa, não, veio para todo mundo que se perdeu. Tanto que quando ele vai pregar aos romanos, ele fala, olha, vocês se perderam daquilo, da tradição espiritual que Deus escreveu nos corações dos homens. E é por isso que vocês têm que vir para isso aqui. Vocês são também ovelhas desgarradas da casa de Israel. Tá claro isso aí? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para entender o cristianismo, primeiro você tem que entender o que é essa situação. Tá claro isso aí? Opa! Então, se vocês olharem a primeira e segunda geração do cristianismo, na primeira e segunda geração do cristianismo, principalmente quatro tipos de pessoas se converteram ao cristianismo. Nos primeiros 50 anos de história do cristianismo, eram quatro tipos de pessoas. Primeiro, os judeus que tinham a consciência de ter pecado de um modo tal que tinham rompido a relação de amizade com Deus e não tinham como voltar. Veja bem, para o judeu a noção de pecado era muito clara. Pecado é um negócio que simplesmente é como pecado era, quando você dá uma mancada com um amigo, pecado era uma mancada com Deus, que rompia a relação de amizade. Você pode fazer algo para um amigo tão grave que você perde a amizade. Não é isso? Pois é, pecado era isso para ele. Então esse é o primeiro tipo de pessoa que se convertia para o cristianismo. O judeu que sabia que tinha perdido essa relação de amizade e queria resgatar essa amizade, recuperar essa amizade no cristianismo. Segundo, as camadas mais pobres da população no Império Romano inteiro. Quer dizer, há pessoas com um forte senso de privação. Os pobres e doentes se convertiam também aos montes para o cristianismo. Terceiro, membros da aristocracia romana com um forte senso de decadência, da decadência da sua classe. E quarto, pensadores de cunho helenista, quer dizer, porque o ambiente todo ali era helenizado, que tinham uma forte sensação de estar separados do objeto do seu conhecimento, uma forte sensação de isolamento. Então houve logo também nas primeiras gerações um grande número de filósofos e pensadores que se converteram ao cristianismo, porque se sentiam, por um lado, isolados de um mundo que não entendia do que eles estavam falando, certo? Por outro lado, se sentiam vital, de modo vital e existencial, separados das verdades que eles entendiam. Está claro que esses quatro tipos de pessoas tinham algo em comum? Quer dizer, eles tinham, esses quatro tipos de pessoas, são pessoas que tinham consciência de um valor específico e a consciência de estar privado desse valor. Está claro isso aí? Quer dizer, tinha muitos judeus que sabiam, por exemplo, São Mateus. São Mateus era um judeu que emprestava dinheiro a juros, era um judeu banqueiro. E isso aí excluía ele da comunidade. Mas não tinha um arrependimento para ele? Claro que tem arrependimento, mas às vezes o arrependimento não é suficiente. Sempre tem o arrependimento. Na Bíblia existem centenas de passagens dizendo: se você se arrepender, Deus perdoa. No Antigo Testamento também. Deixei. Mas isso não era suficiente. Ele nunca mais seria um membro daquela casa do mesmo jeito. Ele sabia disso. Por quê? Porque se acumularam duas dimensões. Uma dimensão vertical de relação de amizade com Deus e uma dimensão horizontal de relação com aquela comunidade. A comunidade, ser um membro pleno da comunidade, era uma garantia de ser um membro daqueles amigos de Deus. Uma vez que o sujeito tinha emprestado dinheiro a juros de modo sistemático, não é assim uma ou duas vezes, porque ele estava precisando, não, mas de modo sistemático, ele nunca mais seria um membro igual naquela comunidade. Isso quer dizer, ele nunca mais teria certeza de estar junto com Deus. Você entendeu? O cristianismo foi a primeira religião que veio o seguinte: olha, não importa o que você faça, existe um jeito de você ser perdoado e estar de volta com Deus. Tá claro isso aí? Nenhuma religião é assim. Nenhuma. Exceto a soberba. Mas você pode se arrepender também. Se você se arrepender, você voltou. Os outros pecados, veja bem, a diferença entre a soberba e os outros pecados é que os outros pecados Deus pode perdoar mesmo que você não tenha parado. A soberba é assim, não. Esse você tem que parar primeiro, aí Deus perdoa. Não dá pra continuar soberbo e Deus perdoar. Mas dá para continuar qualquer outra coisa e Deus perdoar. No cristianismo. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, essa consciência de estar privado de um valor essencial, é indispensável para entender o pensamento cristão e para entender a essência mesma do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. O quer dizer, é para os indivíduos humanos conscientes de determinados valores e da privação que eles têm em relação àqueles valores. Certo. Aí o cristianismo vem com a proposta seguinte, ele fala, olha, não adianta você lutar para obter isso aí. Você tem que receber uma outra coisa, e essa outra coisa, no decorrer do tempo, dará realidade a esses valores. Tá claro isso aí? Hã? Então, o judeu, por exemplo, que tinha pecado e perdido a amizade com Deus, o Cristo não virava para ele e falava, não, você vai lá, luta, que a comunidade vai te aceitar. Ele fala, olha, a comunidade não vai te aceitar, porque ela não aceitou sujeitos melhores do que você antes de você. Certo? Mas se você fizer isso, você vai receber o quê? Você vai receber o próprio Deus. O próprio Deus estará contigo. Viverá em você. E com isso, você vai recuperar a verdadeira dignidade na casa de Israel. E assim, para cada um daqueles que era consciente da privação de um valor, o Cristo não vinha e pregava que ele deveria reconquistar aquele valor. Ele vinha e dizia, olha, o fundamento deste valor é a presença divina. Vem aqui e eu te dou a presença divina, e ela resgatará esse valor para você. Então, o sujeito vinha com um problema num plano e o Cristo argumentava num outro plano. Ele respondia num outro plano. Tá claro isso aí? Quer dizer, é isso. Pois é, não, para os apóstolos ele falava claramente. Certo? Para a multidão ele sempre falava em parábolas. Certo? Por quê? Porque ele estava querendo fazer elas passarem do plano, de um determinado plano de valores para um outro plano. Ele estava sempre. Isso é um dos fatores que surpreendeu os contemporâneos do Cristo. Como esse sujeito pode falar com o seguinte, você não precisa de nada, você só precisa de Deus? Ninguém nunca tinha falado isso ali. Hã? Aliás, ninguém nunca tinha falado isso. Isso é muito estranho. Nem o próprio Deus tinha falado isso antes. O que Deus tinha falado antes? Ele tinha falado, olha, fique do meu lado e eu te acumularei de bênçãos. Eu te protegerei dos seus inimigos, eu te darei riqueza suficiente, eu te darei uma boa família, descendência. Deus não tinha falado que o sujeito não precisava dessas coisas. O Cristo chega e fala, não precisa. Tem um outro negócio aqui que é melhor do que todas essas coisas juntas. E que é o fundamento delas. Que é o alicerce delas. Tá claro isso aí? Quer dizer, essa perspectiva do Cristo está muito bem resumida naquele momento em que ele fala, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, ó, os céus e a terra representam o conjunto de todos os valores positivos reais. Não é isso? Quer dizer, o céu representa o quê? Todos os valores positivos de tipo intelectual, moral, espiritual. E a terra, todos os valores de tipo material. Não é isso? Quer dizer, todas as riquezas de todos os tipos. Ele falou, olha, tudo isso aí vai passar. Mas esta coisa que eu estou afirmando não vai passar. Ela é o fundamento dos céus e da terra. E se você tiver isso, você transcende a diferença entre posse e privação. É isso que levou os contemporâneos do Crespo, aqueles que estavam do lado dele, a suspeitar de uma natureza divina. Porque só Deus não precisa de nada. Tá claro isso aí? Até o mais espiritual dos homens precisa comer. Não é isso? Mas ele falava, não. Olha, se você tiver isso aqui, você não precisa comer. É indiferente comer ou não comer. Tá claro isso aí? Então, o que acontece? Quer dizer, os judeus, eles tinham uma consciência muito clara do sentido do sofrimento. Se vocês lembrarem a aula sobre judaísmo. Quer dizer, os judeus sabiam que eles sofriam para manter uma amizade com Deus. Não é isso? O Cristo chega e ele dá um outro sentido ao sofrimento. Ele agrega um sentido mais profundo. Então, é por isso que o Cristo não fala para melhorarem o mundo. Ele não fala para os pobres tentarem ganhar dinheiro, para os escravos tentarem se libertar, para os ignorantes tentarem se tornar ilustrados. Ele não fala nada disso. Ele fala, olha, o sofrimento e todos os defeitos do mundo existem para que você tenha a oportunidade de ouvir esta palavra. Para que você tenha a oportunidade de receber algo que transcende todos os valores que você pode conceber. Se você possuísse os valores que você pode conceber, você jamais seria capaz de receber o que transcende esses valores. Você não seria capaz de aspirar a isto que transcende esses valores. Tá claro isso aí? Então é por isso que o Cristo começa o Sermão da Montanha, que é o sermão que define, vamos dizer, todo o cristianismo, com uma série de bênçãos, para os sujeitos que estão privados de alguma coisa fundamental. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que choram. Todos os que estão precisando de alguma coisa. Não é isso? Por que ele começa com essas pessoas? Olha, quando você está nessa situação, você tem a oportunidade de aspirar a algo que transcende a todos os valores humanos possíveis. Se você não estiver privado, não tem como. É impossível. Tá claro, vem? Todo mundo sabe que existem certos sabores que só a fome capta, né? Que é impossível apreciar quando estamos saciados. Pois é, Deus é assim. É impossível desejá-lo quando você está saciado. Tá claro isso aí? Agora, uma coisa é o cristianismo como ele se apresenta para o sujeito que não era cristão. E o sujeito que já nasceu cristão? Chega uma hora, um monte de gente se conversa ao cristianismo e você nasce lá no meio, tipo batismo, e você nem sabe o que está fazendo ali. Você nunca teve consciência de privação nenhuma, mas você já está se comprometendo com receber algo que transcende todos os valores humanos. Tá claro isso aí? Como você faz este sujeito que já nasce no seio do cristianismo tomar consciência do que é essa mensagem inicial? Só tem um jeito. Só tem um único jeito. Por exemplo, você não pode garantir que ele vai ser, por exemplo, miserável, pobre miserável. Você não pode garantir que ele vai ser doente. Você não pode garantir que ele será o membro virtuoso de uma aristocracia decadente. Você não pode garantir nada disso. Não é isso? Você não pode causar isso na vida dele. Então você tem que dar para ele um instrumento de percepção de uma privação. Tá claro isso aí? E é para isso, então, que no cristianismo se desenvolveu a doutrina do pecado original e a doutrina do pecado em geral. A doutrina do pecado original existe para quê? Para um sujeito perceber, por exemplo, bom, mesmo que ele não sinta uma aguda privação de algum valor humano, ele perceberá que a vida humana tem defeitos, os seres humanos têm defeitos e este mundo tem defeitos também. Não é isso? Então, às vezes ele quer algumas coisas e elas não acontecem. Às vezes ele fica doente ou alguém que ele conhece fica doente. Ele vai perceber uma série de falhas. Essas falhas, o que acontece? No catecismo eu vou explicar para ele, olha, essas falhas existem em decorrência do pecado original. Que não é algo que você fez pessoalmente, mas é algo que se fixou à sua estrutura natural. E, em última instância, este pecado original causará a sua morte. Tá claro isso aí? Quer dizer, a doutrina do pecado original serve em grande parte para recordar o sujeito da inevitabilidade da morte. Porque, você pode ter, de fato, muitas coisas. Você pode viver, ser um ser humano na situação ideal. Então você é saudável, rico, nobre, virtuoso, admirado pelos seus contemporâneos. Mais uma hora alguém pode te lembrar: você vai morrer, você vai acabar. Tudo isso que é tão maravilhoso um dia acaba. Tá claro isso aí? Quer dizer, é inevitável que quando a consciência da morte é forte o bastante no sujeito, ele vai inevitavelmente se perguntar por quê? Por que eu tenho que acabar? Ora, eu não sou tão ruim assim. Não é isso? Aí o cristianismo vai te dizer o quê? Ele vai dizer: você tem que acabar por um efeito natural. Porque você está desligado do seu fundamento no real. Porque você mesmo, pessoa como pessoa, também é um valor existencial que está desgarrado do seu fundamento. E tudo que está separado da sua causa desaparece. Todo o efeito, quando desconectado da causa, desaparece. Tá claro isso aí? Então a gente já tem aí, certo, a primeira nota sobre o cristianismo. É impossível entender o cristianismo sem entender claramente essa situação. Então, essa quinta categoria de cristão. Se você não é nem, certo, o judeu com consciência de pecado, nem o desprivilegiado miserável que está na casta mais baixa da sociedade, certo, nem o membro virtuoso de uma aristocracia decadente, nem um pensador consciente das verdades fundamentais e da, vamos dizer, ampla ignorância que a humanidade tem dessas mesmas verdades, você tem que estar muito cônscio da sua mortalidade. Não tem outro jeito de ser realmente cristão. O cristianismo é uma porta que se abre para essas pessoas. Ela só se abre para essas pessoas. Tá claro isso aí? Quando se fala que o cristianismo é uma religião para todos, é porque essa situação é possível para todos. Mas numa dessas situações, exatamente, ou em mais de uma. Hã? Opa. Pode afastar ele aqui. Então quer dizer, tá? Alguns desses componentes vão se apresentar para qualquer indivíduo humano. Eles podem não se apresentar com intensidade ou clareza o bastante para que ele entenda a proposta cristã. Mas é só, a proposta cristã só tem sentido para esses. Tá claro isso aí? Porque a proposta cristã não é uma proposta simplesmente de recuperação dos valores perdidos. Quer dizer, como a gente falou, o Cristo não vai aproveitar essa oportunidade para te ensinar a recuperar aquele valor que você perdeu. Ele vai aproveitar essa oportunidade para tornar mais profunda a sua consciência de uma perda, para te lançar em busca de algo que vai além daquele valor. Tá claro isso aí? Quer dizer, ele mesmo fala, olha, o objeto desse negócio aqui, o objetivo dessa religião aqui é algo que o olho não viu, o ouvido não concebeu, o ouvido não ouviu e o coração do homem nunca concebeu. Não é isso? Quer dizer, ele tá falando, o objetivo disso aqui não é a recuperação desse valor que você perdeu. Mas a recuperação do fundamento real de todo e qualquer valor. Quer dizer, não é a recuperação de um efeito temporal ou de um fenômeno, mas a recuperação da causa de todos os fenômenos positivos. E ele ainda fala, esta causa dos fenômenos positivos criou os fenômenos negativos ou privativos para que você tenha a oportunidade de buscá-la. De saltar para além dos fenômenos positivos. Tá claro isso aí? Quer dizer, Deus criou o sofrimento para que você pudesse buscar o próprio Deus. E não o alívio do sofrimento. Então, se vocês lembrarem, né? cosmovisão judaico-cristã, o alívio dos sofrimentos, fenômenos positivos precedem os fenômenos negativos na história. Não é isso? Quer dizer, antes do sofrimento, Deus criou o Éden, no qual não tinha sofrimento. Depois veio o sofrimento. Isso quer dizer que o sofrimento é um estágio mais avançado, num certo sentido. Tá claro isso, hein? Quer dizer, o sofrimento não existe para você recuperar o Éden que você já tinha antes de ter o sofrimento. Porque isso seria uma tremenda bobagem. Serve para receber algo que você não tinha antes. E que só é possível conceber na medida da sua sensação de privação. Na medida da percepção de privação. Tá claro isso aí? Tudo o mais na vida do Cristo, né? Tudo, aliás, tudo na vida do Cristo é ou a apresentação desse projeto, ou a apresentação das provas desse projeto na pessoa dele. Mas é, se fosse um sujeito comum, as pessoas, e ele falasse isso, as pessoas iam falar: ah, tá bom, que bobagem é essa? Né? Para de sonhar. Ele: ah, quer ver como é verdade? Eu vou deixar eles me privarem de tudo e eu recuperarei tudo de novo. E eu permanecerei o mesmo nas duas situações. O meu eu mais íntimo não mudará em nada. Por quê? Porque o meu eu mais íntimo possui o fundamento da posse e da privação. Tá claro isso aí? Quer dizer, ah, o eu mais íntimo dele era o quê? Ele me falou: a própria divindade, que é o fundamento ou a raiz ontológica da posse e da privação de qualquer valor real. Tá claro isso aí? E é por isso que o Cristo se entrega àquele destino. Para mostrar, olha só, eu vou perder cada uma das coisas, cada um dos valores humanos naturais, eu vou perder no decorrer desse processo. E eu vou continuar o mesmo, e eu vou mostrar que no final eu nunca perdi nenhum deles, porque eu não perdi a origem deles, mas não perdi a causa deles. Tá claro isso aí? Se vocês observarem no Evangelho também, vocês vão ver que o Cristo não fez um A de esforço para provar o que ele estava falando para um sujeito que não era cônscio de estar privado de alguma coisa. Porque quando ele encontra algum sujeito que é cônscio dos valores que ele possui, o Cristo trata ele com ironia. Como você olha, você não tem ideia do que você está perdendo. Você está se vangloriando aí de um negocinho que é 2 grãos de areia. Mas ele não faz um esforço para ser simpático para aquele sujeito e para explicar para o sujeito do que ele está falando. Quando veio os fariseus falar com ele, eles: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do demônio. Não, esse não é um argumento para tentar convencer, hein, ou provar um negócio para um fariseu. Não é isso? Vocês sabem o que significa fariseu? Hoje em dia, fariseu significa hipócrita. Mas naquele tempo, fariseu significava justamente o contrário. Fariseu significava um sujeito que cumpria escrupulosamente todas as determinações da lei. Quer dizer, era o sujeito naquela comunidade mais côncio de estar possuidor do principal valor da comunidade. Você entendeu? Isso quer dizer, era o sujeito mais impermeável ao negócio do que o Cristo estava falando. É, o Cristo não faz esforço para pregar para ele, para explicar para ele. E o tempo todo ele vai dar exemplos de sujeitos privados de valores, mas possuidores de algo muito melhor. Tá claro isso aí? Preciso ir no banheiro.